Bom, amigos, chegamos agora ao nosso quarto e último bloco, onde responderemos as perguntas da semana, daremos as notícias da semana e os nossos palpites para as etapas de Chicagoland deste próximo final de semana. Vamos lá, começando com as perguntas que foram feitas no Big One Brasil, o pessoal que deixou no podcast, na página do podcast, as perguntas. Bom, a primeira pergunta foi feita pelo Guilherme. Como não poderia faltar, tivemos uma grande decisão. Então, e agora, Pedrão? Mas a pergunta é para o Léo. 88, à espera de um milagre, vai conseguir um top 5 ou vai lutar pelo top 10 do campeonato? Vai lutar pelo top 5, creio eu. Porque assim, o Deo Júnior, ele costuma sempre crescer, né, nessa parte decisiva. Só que quando chega bem na decisão, ele acaba aqui meio que se perdendo. Mas eu acredito que ele luta pelo top 5. No ano passado, teve o Júnior e terminou segundo lugar na temporada regular, né? Só que ele sofreu um acidente muito sério no Kansas, num teste de pneus, e perdeu corrida e acabou nem disputando todas as etapas do Chase. Eu acho que um top 5 para ele ia ser um grande resultado no fim do ano. Concordo que um top 5 seria um resultado excelente para o Júnior. Não coloque ele como fator para disputar o campeonato, mas sei lá, pode ser que ele seja a grande surpresa do ano também. Não descartaria ninguém dos que se classificaram. Como eu já É, tinha ele dito, cresce. como eu já tinha dito no bloco da Sprint Cup, né? Eu segmentei de uma forma, mas pode ser que a coisa aconteça diferente. Então, o Deo Júnior, ele cresce no campeonato. Mas depois chega faltando duas, três voltas, eu não sei o que acontece com ele. Beleza. Então vamos lá. Pergunta do Anderson Barbosa. Ele manda um alô para nossa equipe e ele tem duas perguntas. A primeira é a respeito da Nationwide. A primeira. Não está mais que provado que o carro número 30 da Turner é fraco? Não é piloto e nem crew chief. Ninguém desaprende a andar. Ano passado ele ganhou a primeira oportunidade que teve na Nationwide e estava andando entre os 10 primeiros constantemente em Bristol até ter problema. Esse ano foi mal em Kart Lake e mal em Bristol. Será que não é a grande oportunidade de encontrar uma vaguinha na Roush ou na Joe Gibbs ao invés de insistir na Turner? Até mesmo porque o carro bom da Turner é o número 31, que será do Buescher. Essa é a primeira pergunta do Anderson Barbosa. Bom, se o carro é bom ou ruim, eu prometi que ia falar se é o carro, o piloto ou o crew chief, né? E o efeito do carro, novo crew chief no carro, eu prometi que ia falar só após a corrida de Chicagoland, né? Então eu vou continuar aí nisso, vou continuar esperando. Agora sobre o futuro, né? Eu já comentei isso, eu já falei, né? Talvez assim, ele, como surgiu o namoro dele. É uma paquera, vamos dizer assim, né? Uma paquera no começo do ano com a Roush, né? Então, talvez ele mudar para a Roush, nesse carro 16, que vem sempre fazendo ótimas corridas, esse carro 16 da Roush. Talvez se ele tentar montar nesse carro 16 aí, talvez ele consiga mostrar outros resultados, né? Então, ou também pegar um dos carros da Gibbs também, que vai sobrar carro na Gibbs ano que vem. Então talvez ele consiga mostrar os resultados. Mas a grande euforia, quando se mudou para Turner, foi que a Turner é filiada a Hendrix. Então, assim, querendo ou não, debaixo daquele capozão daquele carro lá, do camarão dele lá, é o motor Hendrix, que todo mundo sabe que o motor Hendrix empurra mesmo. Então, como a gente já vem falando aqui, então o grande problema dele para mim no ano é que ele pegou um cara muito veterano. O Allgaier tem 5 anos de Nationwide quase, o Larson, que é um fenômeno, né? E a Turner, que é o sexto time da Nationwide Series, mas é um bom carro. É um ótimo carro esse carro 30. Muito piloto queria estar andando nele. É que a Nationwide do ano passado para cá melhorou muito o nível dos carros. A gente tinha 11, 12 carros bons ano passado. Esse ano, em algumas corridas, como no último fim de semana, a gente tinha 21 carros de nível para andar no top 15. Ano que vem, como o Léo, fica o que o Léo falou, tem a Roush, tem a Gibbs com o carro aberto, a própria RCR, que mesmo que o Ty Dillon seria um bom caminho, eu não sei, é bom, mas eu acho que ficar na Turner ia ser uma boa, cara. A gente pensando numa Sprint Cup 2015-2006, não adianta queimar a etapa. Então, eu também não acho que o carro número 30 é fraco. Eu acho que é uma soma de fatores que estão gerando esses resultados do Nelson. E lógico que seria uma boa ir para Roush ou para Gibbs. Só que tem que chegar na Roush e na Gibbs e ter carros bons para andar também. Porque já a gente já viu provas que os carros da Roush não rendeu nada e que os carros da Gibbs também não rendiam nada, da mesma forma que, vez ou outra, o carro da Turner não é tão bom para o Nelson Piquet. Mas ficar na Turner pode ser uma ótima também, e vai ser a manutenção da equipe toda, e o piloto vai ter mais milhagem, vai saber como que andar melhor, né, na Nationwide. Bom, a segunda pergunta do Anderson é o seguinte: se analisarmos a regularidade do Buchão no número 78, aí ele enfatiza que são 13 top 10 e 8 top 5, e continuar essa variação nos vencedores, será que ele não consegue um milagre de ser campeão com a Fornitura e Roll? Aí ele afirma: o cara pilota demais, na Hendrick ele não teria para ninguém. Sim, eu acredito que ele possa ser campeão, sim. Né? E essa é uma outra questão também que nós já falamos, né? Hoje ele está no carro 78, então ele é uma equipe. Ele indo para a Hendrick, que, como você falou, Anderson, ele seria parte de uma equipe. Será que ele teria a mesma atenção que ele tenha hoje na Hendrick? Será que talvez ele teria o mesmo carro que ele tem hoje na Fornitura Hall? Então, essa é a pergunta, né? Então, assim, eu ponderando os dois lados, acredito que o Kurt Busch, ele faz a diferença como piloto, né? E o carro que ele tem hoje está aí mostrando todo o trabalho dele. E na Hendrick já começa a entrar por vários fatores, já uma incógnita, mas assim, o Kurt Busch é um excelente piloto. Eu acho bom a gente lembrar do Buchão com a Fornitura Roll. A gente tem que lembrar uma coisa, cara, querendo ou não, mas se já vinha recebendo nas últimas semanas, o que tem no carro do Buchão é o que tem de melhor na garagem de Richard Childress, e não se admire se o carro 78 vem num nível muito forte no Chase, porque Richard Childress sabe que se o carro da Fornitura Roll chegar num top 5 no fim do ano, ele vai ganhar muito dinheiro, porque várias equipes vão querer comprar o equipamento da Tilda. A gente já vê a JTG, algumas outras equipes já com interesse em entrar nesse pacote. É o que o Léo falou, assina embaixo o que ele disse, cara. Ele, numa renta que seria espetacular, mas as atenções seriam divididas, como vai ser no ano que vem com a equipe de Tony Stewart. Eu acredito sim que ele pode surpreender sim no Chase e quem sabe até brigar por título. Eu acredito ainda que ele vai vencer corrida sim esse ano. Também acredito, viu, Pedro? Acredito que ele vai vencer corrida, mas não sei se vai ser o suficiente para ele chegar brigando para campeonato. E assim, eu comparo ele andando na Hendrick ou na Stuart Haas, vai ser praticamente o mesmo sistema. Então acho que o ano que vem vai acabar respondendo pra gente essa afirmação que você fez, mas eu não desconfio do Buchão não, e não me deixaria tão surpreso se ele viesse a ser campeão. Então vamos lá, mudando agora o foco para as perguntas do Twitter. Eu tenho uma aqui feita pelo Guilherme Martinho, a mesma pergunta foi feita pelo Thiago Alves, que é o comentarista do Fox Sports, que acompanha a gente também aí. O Léo pediu o incentivo dele aí, ele perguntou se a gente acha justa a decisão da NASCAR em punir de forma rigorosa o time de Michael Waltrip. Primeiro quero mandar um abraço ao Thiago, agradecer a ele a participar do nosso podcast, né? Claro. E sim, foi justa a punição, justíssima mesmo. Puniu o piloto que foi favorecido, tá fora, e o que foi prejudicado tá dentro do Chase. Correto. Mesma coisa, pode-se falar inserir o Jeff Gordon ou excluir o Bowyer, mas a gente levando pela lógica que a NASCAR sempre adota nas suas medidas, para mim foi bem coerente essa sanção que sofreu o time de Michael Waltrip. Não, eu agradecer também a participação do Thiago Alves e do Guilherme também. Cara, eu achei mais do que justo. Acho que foi bem como o Léo pontuou mesmo. Que quem foi favorecido pela armação perdeu o privilégio e quem havia sido prejudicado teve o privilégio restabelecido. Ponto. O NASCAR acertou. Justíssimo. Fica aquela não coisa... Tem o que falar, né? Oi? Não tem o que falar. Ficou não tem, só... Foi correto. Ficou só aquele... Não dá pra nem chamar de chororô, mas aquela reclamação do Jeff Gordon. Mas eu acho que não tem muito fundamento. Então acho que a NASCAR acertou 100% na decisão. Agora vamos lá. As perguntas que foram feitas no grupo, no NASCAR Home Tracks, muito bem gerenciado pelo nosso amigo Leonardo Guilherme. Vamos lá, abrindo aqui, NASCAR Home Tracks. Tem a primeira pergunta aqui do Alessandro Zanardi Ferreira, que ele também pergunta se foi marmelado do Bowyer também, né? Exatamente. Como não nós precisa, já falamos. Nem precisa responder, né? Da NASCAR já tomou a decisão. O Matheus Bersó também, na verdade, ele nem pergunta, né? Ele só comenta que a única coisa que veio na cabeça dele é que seria perguntar sobre o incidente do Bowyer, que foi o que a gente já falou bastante. O Alan Lopes pergunta, o que será que vem por aí, né? Provavelmente em relação às punições e é A como... rodada, né? Isso, como a gente já destacou no bloco da Sprint Cup, foram 50 pontos de punições para os carros e para os respectivos pilotos, $300 mil, Martin Truex Jr. fora do Chase e Ryan Newman dentro, para resumir o que E aconteceu. todos os Crowchiefs Sobre estão no probation, probation exato. Até 31 de dezembro. E o Ty Morris, que é spotter, chefe de equipe e vice-presidente, está suspenso por tempo indefinido. O Guilherme Martins, que sempre está participando com a gente, pergunta, como vocês avaliam esse fato do Bowyer ter supostamente rodado para ajudar o companheiro para a imagem da NASCAR em si? E quem vocês queriam que surpreendesse nesse chase para brigar pelo menos por vitórias e pelo título? Bom, assim, como avalio o Bowyer, né? O Bowyer fez o que pediram para ele fazer, ele fez, né? É muito sujo isso, mas fizeram. Só que a NASCAR é muito justa, puniu. Tá aí a punição justa. Ficaria feio se não tivesse punido. Mas a NASCAR já acabou na corrida, já percebeu, já correu atrás, tudo puniu. Tá certinho, correto. Então, assim, não vai ficar manchada a NASCAR. Porque, assim, ó, quer fazer? Faz, só que foi punido. Então, assim, não, pra mim, não manchou nada a imagem da NASCAR esse fato ocorrido, né? Porque a NASCAR pune mesmo. E, assim, um cara que eu queria que surpreendesse, né, para ser campeão, lutar pelo título, para quem respondi lá pro Anderson Barbosa, já respondi, para mim seria o Kurt Busch. Ficaria feliz demais se eu fizesse o Kurt Busch como campeão no final do ano ou o Kyle Busch. Ou os irmãos Busch, para mim, um dos dois ganhar, eu vou ficar muito surpreso, vou gostar muito. Olha. Eu esperava que o Bowyer, tá certo que é pra ajudar o companheiro, assim, mas pelo que eu vejo do Bowyer, que eu vi as declarações dele, o jeito dele, eu achava que ele iria bater o pé e não iria fazer, mas como ele acabou fazendo, né? Agora sobre quem eu queria ver, ia ser muito importante pra NASCAR e pra ele em si, cara. Eu acho que se o Dale Júnior em alguma corrida aparecesse aprontando aqui, sendo regular e ganhando uma coisa com alguma chance de sonhar em ser campeão, iria ser muito bom para a NASCAR em si, cara. E até para ele ganhar moral, porque querendo ou não, o Dale Júnior não é um piloto de se jogar fora. A gente vê a história dele, é um cara que já fez muita coisa. Então, mas assim, eu acho que a NASCAR saiu muito bem da situação, né? Lógico que que ela não vai conseguir agradar todo mundo, mas ela fez o correto. E o Clint Boyer sai com a imagem um pouco manchada, sim, mas como eu havia dito, tá cumprindo ordens, então fica difícil de julgar, assim, né? Eu acho que a punição foi justa e para a imagem do esporte é ruim o episódio, mas mesmo assim a NASCAR consegue reverter e sair por cima de um episódio ruim como esse aí. Joey Logano e Kurt Busch seriam os caras que eu gostaria de ver assim brigando por vitórias e por título no Chase. Pergunta do Juliano Medeiros. Vocês acreditam que o Boyer pode ser excluído do Chase como punição? A resposta já veio já, né? Não foi excluído do Só não Chase. foi excluído porque tirar só 50 pontos Exato. dele, né? Mesmo tirando 50 pontos, ele ainda está dentro da zona do Chase e foi pro Chase. Exato. Bom, o Duílio Menezes não pergunta, ele faz uma afirmação que ele gostaria de ver o Buchão lutando pelo título. João Carlos Nóbrega pergunta: a última parada do Newman foi 13,8 contra 12,6 de Edwards. O 99 relargou em segundo e Newman largou em quinto. Isso foi crucial para o resultado? Vocês acreditam em algo deliberado por parte da equipe? Não, maneira alguma. De jeito Não. algum. Também acho que não, acho que acontece, um pit stop mal feito é até normal. E o Newman fez a parte dele, né? Tanto que conseguiu a vaga. Ó. O Renan Rodrigues Cavalcante pergunta: o que está acontecendo com o 48? Simplesmente azar? Está em uma fase mesmo ou está escondendo o jogo? Como ele entra para o Chase? O que esperar do 18? A regularidade do 99 e a agressividade do 29 podem ser fator? E aí, depois nós vamos responder outra pergunta do Renan. Bom, indo por partes, né? Igual o O Jeff 48, Estripador, né? como. Vamos devagarzinho. Bom, então, assim, ó. Do 48, o azar, como eu já tinha falado, o azar dele chegou. A maré de azar chegou. Creio eu que chegou na hora que ainda dá para salvar o campeonato, ainda, né? Que foi antes do Chase, quatro corridas antes, né? E assim, ele vai entrar no Chase como. Com o time 48 que já venceu como um time forte, né? E o 18 eu vou esperar vou esperar que ele seja campeão. O 99 também vem para lutar pelo título. E o 29, Kevin Harvick, eu acredito no Kevin Harvick, mas eu não sei o que acontece com o Kevin Harvick, ele fica meio obsoleto e vai chegar no final do Chase, vai terminar em oitavo, sétimo, sem pretensão alguma no campeonato. Olha, o 48 vem de semanas muito ruins, mas é sempre o 48. E quanto ao Kevin Harvick, né, é o que o Léo falou, né? Ele sempre fica inconsistente na época do Chase e faz uma boa prova aqui, só que um resultado ruim ali acaba prejudicando. O fato da NASCAR ter muitos carros e muitos carros bons, né? Acaba complicando isso, né? Se você, não adianta nada você chegar em segundo na prova e na outra chegar em 23º. É a grande dificuldade do Kevin Harvick, né? Ele que é conhecido por ser um piloto que tem vitórias importantes, mas na questão do campeonato fica devendo. Ele que para mim é um piloto que merecia ser campeão por tudo que já fez na categoria. Mesmo tendo antipatia por algumas ações, né? Mas é um piloto muito talentoso que merecia esse título. Bom, vamos lá, vou tentar destrinchar a pergunta do Renan também. Bom, acho que o 48 está numa má fase, mas pode vir aí com tudo a partir de Chicagoland e fazer aquilo que a gente já sabe que ele sabe fazer. Só uma má fase. E aí acho que ele entra bem para o Chase, sim, talvez até com a motivação a mais, né, com o nascimento da segunda filha. 18. 18 para mim é um ponto de interrogação maior que o Dale Júnior, às vezes. Não sei o que esperar, mas acredito que ele vai vir bem e quem sabe pode ser campeão, sim. Não duvido, continuo achando que ele, Kenseth e Johnson são os caras a serem batidos. Cara, o Cal Edwards precisa fazer o que ele fez no sábado, vencer corrida no Chase. Se ele vencer corrida no Chase, ele tem chance de título. Só ser regular no Chase não dá título, a gente já sabe disso. Kevin Harvick tem que ser agressivo até um certo ponto. Passado o limite, acaba incomodando alguém, e esse alguém incomodado pode acabar com o campeonato dele caso ele esteja brigando por título. Bom, a segunda pergunta do Renan é uma pergunta que eu já vou explicar aqui de uma forma que vou tentar explicar da forma mais fácil possível. E aí depois os meninos vão falar o que que acham, se discordam ou não. O Renan pergunta: afinal, existe a regra da linha na largada ou o que vale são os pontos de aceleração? Ah, não existe a regra da linha, na verdade. A linha, ela serve como um, vamos dizer, um limite. Se a NASCAR julgar que o piloto que cruzou a linha na frente, no caso seria o segundo colocado, ele acelerou antes do líder dentro da caixa de largada, e por isso ele cruzou na frente, a NASCAR vai punir. Por isso a gente tem um box de relargada. É uma caixinha, duas linhas marcadas na pista. Essas duas linhas marcadas na pista determinam a partir do momento que você pode acelerar. Quando o carro entrou completamente dentro dessas duas linhas, o líder tem a obrigação de acelerar. Se ele não acelerar dentro dessa caixa de largada, ou se ele patinar dentro dessa caixa de largada e o segundo colocado fizer o movimento perfeito, ele pode cruzar na frente do líder. Porque o cara não pode frear o carro para deixar o líder cruzar na frente, porque isso pode provocar um acidente. Então, assim, é uma interpretação da NASCAR. No caso, citando o exemplo do Cal Edwards e do Paul Menard, o Paul Menard patinou, porque tinha pneus mais velhos. E aí o Cal Edwards seguiu a vida dele e o Menard ficou para trás. Então a regra é essa: você tem as duas linhas que, quando você colocou o carro dentro delas, sendo você o líder da prova, você pode acelerar. Você acelerou dentro daquela caixa, você tem o privilégio de ser o primeiro a acelerar. Entrou na caixa, você acelera. Você acelerou, o segundo acelera. Você tem que cruzar na frente da linha de chegada, porque você fez o movimento perfeito. Se você errou, meu amigo, aí é problema seu. Aí a NASCAR não pune o cara que cruzou na frente. Mas se o cara usou de má fé, como fez o Jimmy Johnson, naquela etapa de Dover, lembrando que ele acelerou antes da caixa de largada, a NASCAR pune. Ou se o cara acelera primeiro do que o líder. Então, o que determina se a largada foi legal ou não, por parte do segundo colocado, é quem acelerou primeiro. Se foi o líder ou foi ele. Em todas as largadas, para serem válidas, o líder tem que acelerar primeiro. Se o líder não acelerar primeiro, se o segundo cruzar na frente, ele é punido. Então é isso. Quem tem o privilégio de acelerar é o ponteiro. Se ele patinar, se o motor estourar, se acontecer algum problema, meu amigo, aí já não é culpa da NASCAR e é um problema do líder da corrida que. Ou se ele passar da start box sem acelerar, e a bandeira verde foi chacoalhada também, não vale. Não é obrigatório que ele cruze na frente. Então, não é uma regra o ponteiro cruzar a linha na frente. Ele tem que acelerar dentro da caixa de largada. Ficou claro? Só perguntar Bom, para, né? não, então, você explicou muito, muito bem, viu, Pedro? Realmente é isso mesmo. É o box, né? O pessoal fala o box restart, né? O box, quem tá dentro do box, ele, quando chega dentro do box, ele tem o poder de acelerar primeiro. Tanto é que não é o tamanho do carro correto, assim, mas um tamanho maior, porque ali dentro ali ele pode, digamos assim, né? Ele pode floldar, ele pode tentar enganar o segundo piloto e tentar relargar de uma vez sem o cara perceber, porque justamente ele é o líder da corrida, né? Assim, revendo as largadas, né, de novo, de sexta-feira do Keselowski, ele até postei a foto na Dead Race da relargada, né? O Keselowski largou muito, mas muito, muito perto da linha mesmo, realmente muito perto. Se ele largou fora ou não, antes ou não, só com uma câmera mesmo, com a câmera de close mesmo, para saber, né? de tão perto que foi. Que ele relargou muito bem, né? Claro que rola um certo chororô do Brian Scott aí, que ele ficou até depois 40 minutos ainda conversando com o pessoal ainda da NASCAR para rever isso e tal, e rolou. Mas assim, aí já no caso do Edwards e do Menor, no sábado à noite, né? O problema foi que o Menos patinou, né? O Menos patinou na relargada, então o Menor acabou ficando para trás. Sim, isso, beleza, concordei. Só que aí, eu até coloquei aqui, eu não sei se vocês lembram, né? Vocês lembram que o ano foi, acho que foi o ano passado, é isso mesmo, foi o ano passado na corrida da National Wide Series, até que o Elliott Sadler acabou sendo empurrado pelo carro 3, e ele cruzou a linha em primeiro e foi punido? Vocês lembram desse fato? Indianápolis. Isso, vocês lembram? Lembro. Vocês lembram disso? Então, aí entra aquele negócio de critério. Se lá a NASCAR teve o critério de punir o Edward Sutter, que ele pulou muito antes da largada, que ele passou muito à frente do carro do Keselowski na linha de chegada, por isso que ele acabou sendo punido, né? Porque o Edwards também, que estava assim, a roda traseira do Edwards estava à frente da roda dianteira. A distância do primeiro para o segundo era muito grande. E naquele caso, no ano passado, lá em Indianápolis, também era muito grande a diferença. Só lembrar uma coisa. Aquela lá em Indianápolis, logo após a prova, o Pemberton desceu e falou que a NASCAR errou em punir o Sadler. Como a punição foi dada imediatamente após a largada, eles foram revendo e viram que tinha errado, mas aí não havia mais nada a ser feito. Mas eu lembro que isso... o Pemberton falou que existem decisões que são tomadas, às vezes, né, no calor do negócio lá, meio calor nas pressas, e aí acabou prejudicando o Sadler. Então até a NASCAR mudou um pouco esse conceito agora. A NASCAR vem sendo mais... Como que eu posso dizer? Ela vem prestando mais atenção. Tanto que, se você lembrar, em Dover, demorou umas duas voltas para ela punir o Jimmy Johnson, que foi o tempo deles reverem o vídeo e tal. E o Sadler, ele tomou bandeira preta imediatamente após aquele movimento lá em Indianápolis. Foi na hora. Exatamente. Então, Pedro, até esse ponto valeu para alguma coisa. Lembro o ponto que eu falei da situação do Kyle Busch, só que eu não sei se foi numa relargada, se foi num pit que ele teria excedido a velocidade do pit. Agora eu não me lembro qual das situações, mas demorou umas quatro voltas, a equipe brigando com a NASCAR, brigando, e a NASCAR pegou e voltou atrás. Eu não sei se poderia ser uma ação que eles poderiam... Tudo bem que aumentou um pouco o tempo, mas eu não vejo a NASCAR tomando decisão depois da corrida, como acontece em outras categorias. Então, mas já é uma coisa que a NASCAR vem tentando melhorar, né? É, a forma de punir, né? Aguardar um pouco para divulgar a punição. Bom, vamos lá. Segunda pergunta, Eduardo Antunes, seguindo aí. James Buescher tem condições de superar Matt Crafton e conseguir seu bicampeonato ou o título já é do 88? Tem chance, sim. E tá aí, a gente fez umas contas agora, fora do ar, depois entre um bloco e outro aqui, a gente tava conversando fora aqui. O James Buescher já descontou 27 pontos do pico, né? O pico máximo que o Matt Crafton chegou de distância do primeiro para o segundo, o James Buescher já descontou 27 pontos. Digamos aí que foi mais de metade de uma corrida já, né? Então tem chance sim. O Matt Crafton dá uma patinada aí a ser coletado no Big One aí em Talladega que tá chegando. E ter um outro problema na corrida aí. O James Buescher continuar nessa salinha que ele tá seguindo aí, ó. E ganhar mais umas duas corridas aí. Opa, tem chance de brigar pelo bicampeonato, sim. Foi o que eu citei. Chance ele tem, mas eu acho que ele não chega, pelo fato de ele não ser um piloto não muito confiável. Mesmo sendo campeão no ano passado, quem viu as últimas duas etapas dele na hora do vamos ver lá, viu quem é James Buescher. Bom, eu acredito que vai dar Matt Crafton, mas eu acho que a coisa vai ficar mais apertada. Foi como eu tinha dito no bloco da Truck, o James Buescher, ele dá mais chance pro azar, vamos dizer assim, né? E o Matt Crafton, com a regularidade dele, não facilita tanto, então acredito que deva ficar com o Matt Crafton mesmo, mas sim o James Buschert tem chance, só ele buscar. O Matheus Soder pergunta, Logano está finalmente amadurecendo e com equipamento bom pode conseguir algo mais? Uma boa pergunta essa, viu? Uma pergunta que eu sempre gosto de responder. Tá amadurecendo, tá mostrando que aprendeu, tá mostrando que aprendeu a andar, tá mostrando que pegou a mão do carro, né? E digamos que ele perdeu aí 3, 4 anos aí para chegar no nível que ele tá hoje. Talvez se ele não tivesse pulado rápido demais as etapas, né? Ele já teria aí com um ou dois títulos na National Ride, da Truck Series no bolso, né? E chegaria, estaria até hoje, seria talvez até mais forte, mais respeitado ainda. Mas o Joe Logano agora está realmente mostrando quem é o Joe Logano. O Léo falou tudo. Eu acho que os resultados estão mostrando, né, que ele está amadurecendo e quem sabe não esse ano, mas no próximo ano ele venha mais forte ainda, ainda mais maduro, fazendo seu primeiro chase. E seria uma grata surpresa se chegasse para ser campeão esse ano também. Eu sou muito fã do Joe Logano. E queimar etapas só atrapalhou o desenvolvimento, mas se a gente fosse contando que são 4 anos que ele vem brigando, aí vamos falar que ele fez 2 de Truck, 2 de Nationwide, seria esse o primeiro ano dele na Sprint Cup. Então, se a gente apagar tudo que a gente viu, ele está fazendo o que a gente esperava mesmo que fosse feito dentro do que a gente considera normal numa crescente dentro de uma carreira de NASCAR. O Rômulo Baroni pergunta, vocês acham que o Casey Kenny pode brigar fortemente pelo título? Não. Se ele começa a bater em todo mundo, sim. Eu acho que não. Bom, aí mais uma do Matheus Bersou. Essa já veio depois que a equipe de Michael Ottock foi punido. Ele pergunta se a equipe MWR consegue manter um bom desempenho no Chase após essa punição. Pode algo começar a desandar? Não, não começa a desandar não, como eu já falei, né? O Michael Waltrip Reis é um dos melhores times de Toyota. Chega a ser até quase tão quanto melhor a Joe Gibbs. É um grande ponto de interrogação, Matheus. Boa pergunta, porque vamos ver como que a MWR vai se ver nesse momento de dificuldade. Vamos ver se a equipe está fechada mesmo, porque não é fácil o que eles estão passando agora, depois de aprontar o que aprontou. Eu acho que vai sentir muito pouco. Vão focar no carro número 15 e o Bowyer não é um mau piloto e quem sabe não vem dando trabalho aí também no Chase. Como ele mesmo publicou no Twitter aqui, até o Hélio tinha postado aqui pra gente aqui, que na vida não existe retrovisores, só um para-brisa e o negócio é olhar para frente e esquecer o que ficou para trás e sentar a bota na temporada. Se o Bowyer for pensando Belas desse jeito. palavras. Se o Bauer for realmente pensando desse jeito, ele tem grande chance sim de até brigar pelo título. Para encerrar o bloco de perguntas, a última ficou por conta do Matheus Soder também. Quem pode ser o melhor piloto fora do Chase? O 13º colocado, que com essa posição ganha um bônus em dinheiro. E aí, quem que vocês acham que pode ser? Ó, vai ser o Jeff Gordon e ganha dinheiro sim, ganha 1 milhão. 1 milhão de dólares. 1 milhão de verdinhas. Brad Keselowski, eu acredito. Vou com o Pedro Keselowski. Pelo que vem mostrando nas últimas corridas. Oh, vou ficar sozinho com o Jeff Gordon? Vai morrer abraçado. Não, você pode Vai morrer caçar ou abraçado? pescar Não, com morrer ele. sozinho. Quem vai morrer abraçado vai ser você e o Hélio. Você pode caçar ou pescar com o Jeff Gordon depois, lá quando ele aposentar. Ir pro Caribe lá com o Jeff Gordon lá. Ô, Pedro, Sim. peraí, rapidão. Um ponto interessante do Bohr é que teve toda aquela confusão lá com o Jeff Gordon, daí diz que eles fizeram as pazes num iate lá no Caribe, né? Agora eu tô pensando com o que vai. A sorte que não foi no final do ano, né? Porque até dezembro vai ter passado bastante tempo. A pessoa vai até esquecer disso aí, né? Mas não vai ficar um clima muito bom nas garagens sexta-feira, hein? O clima vai estar meio estranho mesmo no pessoal chegar em Chicago lá. Leozão, você, por favor, puxa as notícias da semana aí pra gente. E eu queria que você desse um enfoque maior aí só pontuasse com mais ênfase aí a possível vinda do Tony Kanaan para a Nationwide Series. Isso é uma boa notícia. Bom, só começando então as notícias, né? Vou começar pela Truque. O Chase Elliott possivelmente deva substituir o James Bush no Truque 31, né? Que o James Bush deve estar subindo para a National Wide Series, né? Então, se realmente o James Bush subir para a National Wide Series, o Chase Elliott é um grande nome para montar nesse Truque 31 aí. Uma outra especulação que está rondando também na Truck Series é uma notícia muito chata, né? A NASCAR possa estar cancelando a corrida da KN em Rockingham, né? Na corrida da KN, talvez a Truck Series está em negociação, porque está difícil de achar patrocinador, então assim, tá essa briga aí, né? E ainda procurando uma data ainda, então assim, vai ficar aqui meio indefinido. E Rockingham é uma corrida que eu gosto muito, uma corrida muito lendária que eu gosto muito. Só que Rockingham também não tem mais a graça como tinha antigamente, né? Mas é uma pista que todo mundo gosta. Uma outra notícia também que foi nós, como nós já tínhamos gravado, já tinha saído a edição do programa, né? O Jeff Burton tá fora da RCR, ele saiu em 2014, ele não volta. E muito diferente que andaram ventilando por aí, como o Pedro costuma falar, né? Diferente que andaram ventilando, o Jeff Burton não foi chutado da RCR do carro 31. O Jeff Burton, ele mesmo, com um acordo com o Richard Childress, ele achou melhor sair, dar o espaço dele para novos pilotos, para o Richard Childress continuar crescendo o seu time. Então, o Jeff Burton não foi chutado. Por favor, parem de falar besteira. O Jeff Burton, ele mesmo resolveu sair do time 31, deixando a vaga para um piloto melhor para poder continuar evoluindo a equipe, né? Outra notícia também que movimentou a semana também foi logo na terça-feira, que foi as punições que saiu lá depois da prova do final de semana, né? Lá da National Wide e da prova do Canadá, da Truck Series, né? Onde que teve uma lambança no final do corrido. Começando pela Nationwide, o carro 30 e 32, que é do Kyle Larson e do Piquet, eles foram punidos, que eles não passaram na suspensão depois da corrida, né? O Pat Tries, que é o novo coadjuvante do Nelson Piquet, está suspenso, foi multado em 10 mil dólares. O Trent Owens, que é o coadjuvante do Kyle Larson, também foi multado, né? E com 10 mil dólares, os dois estão em probation. Né? Se eu não me engano, acho que é nos próximos 2, 3 meses. E o Piquet e Larson perderam 6 pontos no Driver Points e também no Honor Points, que é o campeonato de carros. Né? E vou indo lá para o Canadá agora, na Truck Series, o Brian Barry, que é o crowd chief do Truck 6, da Chapin Galley Race, né? Que é onde correu o Max King. Onde foi o Max King foi que bateu, acabou batendo, mandando o Paps lá para os pneus lá, onde que acabou coletando o Ty Dillon, né? Então, assim, virou uma paçoca, no final virou um rolo lá. O Brian, ele foi multado em 2.500 dólares, né? E o, como assim, ele foi multado porque o Carl Schiff, ele assume toda a responsabilidade do time. Depois tem aquela briga ainda, então ele vai assumir toda essa responsabilidade, né? A namorada do Max King também foi multada também, né? Por causa do tapa que ela deu na cara do Max Papes. Bom, a outra notícia também foi o Montoya, que ele visitou a Funitil Row. Possa ser que ele assina com a equipe, né? Então agora não sabemos se ele realmente vai pro carro 78. O Reed Sorensen vai substituir o Scott Speed de 95. Já está acertado algumas corridas. O stream está fora do carro 30, né? Quem vai estar no carro 30 nesse final de semana já em Chicagoland é o Cole Wiff. E a Einhard Ganassi assinou a extensão do contrato com o McMurray. E chegando agora a notícia, né, no começo da semana, o Joe Gibbs procurou o Tony Canaan que possa trazer ele para um dos carros dele na National Wide Series. E possivelmente ele prometeu, dependendo do desempenho dele, se ele quiser, um carro em 2015, né, para a Sprint Cup, perdão. Então, assim, o Joe Gibbs quer trazer o Tony Canaan da Fórmula Indy para a National Indy Series em 2014. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês. A minha opinião sobre isso aí seria uma jogada de mestre do técnico Joe Gibbs e do Joe T. Gibbs, cara. Seria sensacional. Só que, como já foi veiculado, depende dos interesses do Tony, né? Porque para você entrar na NASCAR tem de mergulhar de peito aberto. E eu não sei se é do interesse dele, né? Ele que tem família no Brasil. Uma vida na NASCAR é diferente da vida na Indy, né? Na NASCAR é correr mesmo, na Nationwide é 33 corridas por ano, todo final de semana correndo. E fora a adaptação, né? Que não é uma coisa certa de sucesso. Eu, pra mim, seria sensacional, né? Só que eu não sei se interessa ele mergulhar de cabeça. Mas eu acho que a NASCAR daria um grande... seria sensacional pra categoria. É, eu concordo com o Elião. É uma sacada de mestre. Por quê? Porque o Tony, ele é muito querido nos Estados Unidos, né? Ele... tem muitos fãs lá. A gente pôde ver quando ele assumiu a liderança lá em Indy, antes de vencer, a galera indo ao delírio lá. Então, e tem um patrocínio, vai ter um carro bom. Não tenho dúvidas em relação ao talento do Tony, mas sei que vai ter uma fase de adaptação. Caso ele fosse, ou ele chegar a ir, a gente vai ter que ter um pouco de paciência com ele. Mas, assim... Seria uma ótima mesmo, assim, tanto para NASCAR quanto para o Tony Canaan, a mudança. Mas, assim, Pedro, tem que acontecer mudanças de hábito também, né? Por parte dele, né? É. Então, aumenta é os aquilo finais, que o é aquilo que o Elio falou, né? Isso, aumenta os finais de semana com prova, aumenta os números de compromisso e tal. E tem que saber se ele quer isso aí, ou se ele quer sossegar, né? Então ele tem que se pensar. Ele falou que ama e opinião, né? E eu acho que uma oportunidade dessa, se realmente o Joe interessar em dar esse carro para ele, não sei, cara. É um desafio muito bacana para não ser aceito, né? Mas vamos esperar como que vai desenrolar, porque o Tony tá um pouco magoado, né? Ele mesmo já falou com todo o ambiente da Indy e pela falta de patrocínio, né? De ter que pagar para andar num carro e tal, isso torna a categoria... tira um pouco o brilho da categoria e acho que isso aí pode até ser um fator que vem auxiliar o TK a ir para a NASCAR, né? Mas vamos aguardar. Por enquanto não tem nada certo. Só um pequeno ponto aqui, o TK talvez seja um dos poucos pilotos da Indy que tem o mesmo nível de reconhecimento nos Estados Unidos que os pilotos da NASCAR tem, cara. A gente pode ver pelo próprio Twitter lá, a gramação que ele tem chega a ser... pau a pau com alguns bons, dos grandes pilotos da NASCAR. A gente colocando a audiência, a cobertura que a categoria tem, comparando com a Indy hoje, é algo muito relevante. E o fato dele não ter patrocínio é mais questão do modelo de negócio fracassado que a categoria acabou caindo, né? E algumas escolhas erradas aqui e ali, como o próprio Tony teve a chance de ir para Ganassi nesse carro que é do Franchitti, ele acabou preferindo a amizade do Andretti. É complicado. Eu acho que o Tony merece esse tipo de chance, porque o Léo vai concordar comigo. Eu acho que os Estados Unidos, para você entrar na NASCAR, cara, é o melhor caminho possível pela Joe Gibbs, pela Nation, com todo esse aporte. Então, o caminho, realmente o caminho do Joe Gibbs é o melhor, né? É um caminho bem interessante. Mas, sei lá... tem muito assunto na frente. E só assim, só para terminar, né, minha parte, ele tá conversando com a Ganassi. Então, não sei. E ele falou que ele ama o Open Wheels, né? Então, aí fica complicado. Não sei o que o Tony vai pensar, né? Mas assim, é interessante para ele, mas o Tony vai ter que abraçar a NASCAR, abraçar de uma tal maneira, né? É, vamos aguardar, né? É, vamos começar com os palpites? Então, para as etapas Bora. de Chicagoland. Deixa eu ver aqui, Pedro, que rapaz. horas são já para falar pro pessoal aí, Pedro? Aqui no Mato Grosso, 19h20. Aqui no estado de São Paulo, 1h20 da manhã. Ninguém vai trabalhar amanhã, né? Todo mundo tá Exatamente. tranquilo. Ô, cara, eu tô com uma dificuldade para encontrar o entry list da Truck Series, se vocês puderem me ajudar nessa. Bom, o entrelist da Truck Series está com 35 trucks, né? De diferente aí, vamos ter o Jimmy Weller terceiro, a Jennifer Jacobi continua no 10, né? O Brad Keselowski vai no Truck 19, então quer dizer que o Ross Stein está fora, né? Ele não vai correr. O Wyndham Blaine, James Buescher. O Kenny Kyle Busch Wallace. vai no 50. O Kyle Busch vai no 51, claro, né? Quem é ele? Kenny Wallace no 81. Ah, tá. Não, eu chego lá. Tá em ordem numérica aqui. Aí tem o Kenny Wallace no 81. O Scott Riggs vai aparecer no truque 92. E o Chris Jones no truque 93. O Brian Silas vai estar no truque 99, viu, Hélio? Então, presta atenção aí. Eu acho que é só, viu, Pedro? Conseguiu abrir o entrelist aí? Não abriu aqui, mas no problem. No problem. Deixa eu ver aqui se vai abrir agora. É, de diferente são esses Abriu. mesmo. Abriu. É isso mesmo. É, Keselowski na 19, né? Você falou. É? É, Kyle Busch na 51. E é isso mesmo. Então vamos lá. Kenny Wallace na 81. Verdade. Então vamos lá. Palpites. Você mesmo para começar, Léo. Ó, meu palpite na corrida de Chicagoland, por ser uma corrida com oval de 1,5 mm, carreta lá é curva, vai gastar muito pneuzinho. Então quem vai mais economizar o pneu lá vai ser o Ty Dillon, vai vencer a corrida. Vou de Bubba Wallace. Boa, hein? Ó, uma aposta mais radical, hein, Ren? Rapaz do céu, hein? Vai, Pedrão. Miguel Paludo. Tá difícil, De novo. Coitado do Miguel. Ai, ai. hein? Eu vou apostar nele de novo. Miguel Paludo. Então vamos lá. É, Uma grande Nationwide. novidade. Nationwide é uma boa novidade para você, Pedro, no carro 23. É, Juan Carlos Blum. Bacana, voltando. É, bom. É, Blake Koch no 00. Tá? Scott Higgs no 15. Matt Kenseth no 18. É, o Juan Carlos Blum no 23. Kenny Wallace retorna no 29. Piquet Júnior no 30. Kevin Harvick vai no 33 essa vez. Kyle Busch mantém no 54. Johann Long faz a segunda consecutiva agora. Dale Jr. volta no 88. Meu Deus. Kevin Swindell vai no 98. A moça do 79, Pedro, aquela que Ah, quase matou o isso, Trevor aquela Bend em canadense que Montreal lá. armou aquela modelo canadense que armou aquelas falcatruas lá, né? Em Montreal, acho que em 2010 ou 2011, não lembro agora o ano, mas. A Marie-Ève Dufaux. Quem puder acompanhar aí no Dufal. 79. Deve fazer starting park, mas vamos ver. Tem umas fotos interessantes dela na internet aí. Exatamente, E quem se puder classificar se também, né? Porque classificar. três carros vai para casa aí. Ah, não, mas ela tá dentro. O carro tá É, o garantido. carro dela tá dentro. É o Isso. carro do Jeffrey Unger lá. Exatamente. Que ele anda. Leozão. O carro dela tá garantido. Palpites. Ó, eu vou postar para vencer essa corrida aí. Vai ser o Carl Larson. Olha só, cara. Vou de Dale Júnior, cara. Vai ganhar com a sua equipe. Rapaz do céu. tinha aberto até um trem aqui que eu abri errado aqui. Gente. É... Vai passar no Trevor Bene, Pedro? Ah, doido? Joey Logano, no 22. Ih, esse carro 22, ele tá vendo sucesso, hein? Vai fazer a dobradinha de Chicago Land. Então, vamos lá. Sprint Cup. Sprint Cup, 44 carros inscritos. O Mike Bliss vai ficar de fora. É, de novidade, não temos quase ninguém. Vamos ver aqui. Cole Whiffe estreia no 30. Né? Substituindo o David Stream. Tim Hill retorna no 32. O Tony Raines. O Cássio no 40. Tony Raines vai no 33 e o Cássio vai no 40. É, o Reed Sorensen vai no 95, o McDowell 98. É, bom. Manda boa aí, Leozão. Jeff Gordon. Vai vencer na hora que não precisa mais, né? É, mas vai vencer. Você fica vendo. Vou de Greg Biffle. Ryan Newman. Não sei porquê, mas veio na minha cabeça. Acho que a semana tá muito boa pra ele, né? Assinou contrato novo, foi pro Chase. Quem sabe não pode começar o Chase ganhando uma prova. Bom, então é isso aí, moçada. É, com os palpites aí, nós vamos encerrando mais uma edição. A nossa 14ª. Agradecendo a quem está acompanhando a gente aí. E, bom, para deixar as perguntas, você pode deixar no próprio Big One Brasil, nos comentários do podcast. Você pode procurar lá o grupo NASCAR Home Tracks, que é gerenciado pelo Leonardo Guina. E para estar acompanhando a gente, é eu no Big One Brasil mesmo. É o Leonardo Guina, Twitter, @LeoGuina. O Hélio Lima, no nascarmanoman.blogspot.com.br e no Twitter, @Hélio_Lima18. Meu Twitter é @PedroMugart. A gente agradece aí. Sim? Eu só queria agradecer também, Pedro. Eu estava vendo a estatística da página Dead Race Brasil. Eu cheguei agora a 1 milhão de visualizações, né, desde quando ela começou. E nessa semana, do dia 1º de setembro ao dia 7 de setembro, eu tive mais de 1000 visualizações, né? Aí entra visualizações, curtidas, comentários, entra tudo, né? Queria agradecer a todo mundo que está participando da página lá e está sempre me ajudando lá. Claro que eu estou sempre tentando trazer o melhor para todo mundo que gosta da NASCAR aqui no Brasil. Número bacana, bem lembrado mesmo. Então, moçada, é isso aí. A gente agradece. E nós voltamos semana que vem com mais uma edição do podcast Three Wide. Sweet home Alabama, all summer long.